doente só de ver aquele cara. Deu tanta sorte, escapou de presepadas. Desde moleque já não era boa peça. Saiu pra rua e conheceu o que não presta. Foi se criando na roda de malandro. Teve consideração, mas também foi odiado. Chaveco bom, tinha sorte pro lado das mina, mas não levava nada a sério, só queria comer as gostosinhas, sem nenhum compromisso. Beijo e abraço, não, nada disso. Era apenas um aventureiro, e várias vezes um encrenqueiro. Vacilou, já era, sentava o dedo sem medo. Sempre bem louco e nunca levantava cedo. Trabalho honesto, conheceu muito pouco. Ele gostava mesmo é de viver do lado oposto. Sempre exposto aos perigos da vida. Qualquer hora é hora, pá, pá. Virou rotina, menos um, mais um, cheio de buraco. Que foi pro saco, pra dentro do buraco. Bate a porta e acelera o carro. Na fuga não tinha pra ninguém, ele era rápido. Mais um presunto largado pela rua. E essa é nossa versão da verdade nua e crua. E o garoto perdido. E o garoto perdido. E o garoto perdido. E o garoto perdido. Contar que o mundo gira, gira sem parar. E pra morrer basta apenas vacilar. Vacilou, opou, é jogado pra escanteio. Se o chacal abraçar, já era, não tem mais jeito. Choro da mãe, coitada, tava desconsolada. Mataram filho que trampava e não devia nada. Choro dos filhos crescidos que perderam pai numa morte sem sentido. Infelizmente, isso é muito frequente. Terrivelmente acontece de repente. Tragédias, chacinas de gente inocente ou parentes. Não basta ser decente pra escapar da bala que sai do canhão. Vacilou, já era, finado, caixão. Mas voltando ao assunto do garoto perdido, que olhando desde já vejo um futuro fudido. A não ser que aconteça um milagre repentino, que desvie o garoto de todo o mau caminho. R.I.M.A. no relato dos fatos, a fatal realidade dessa triste verdade. E o garoto perdido. E o garoto perdido. Cresceu, não é mais menor. Se os gambé catar já era, agora ele é maior. Ó, perante a lei é responsável, agora sabe o que faz. Tem que provar pra malandragem que é capaz de segurar a bronca. Com papelotes de farinha é rotina. Sai no outro dia, mas antes de sair, ouve só. O couro vai comer? Vai, vai comer sem dó. Altas porradas na cara, borrachadas pelo corpo, fora os pontapé na boca do estômago. Isto é se não der sorte de ser pego por PMs que só dão um bote. Uma PT aqui, um baseado ali, tudo isso só pra se divertir. As nossas custas não tão nem aí com porra nenhuma. Por isso ninguém gosta desse bando de filho da puta. E o garoto perdido já sabe que tá fudido. É jurado pelos seus inimigos. Não pode desfazer o que tá feito. Não sei se é por isso que ele mete os peitos. No fundo ele gosta do que faz. Mas eu vejo a angústia na face dos seus pais. O sol nasce pra todos, mas nem todos veem o sol. É um grande mistério, né não? Oh. E o garoto perdido. E o garoto perdido. E o garoto perdido. Perdido, jurado, um, dois pro buraco. Por causa desses motivos, vários manos o deixam de lado. Não querem arriscar e nem se misturar. Com atitudes erradas, falcatruas e trapaças. No fim das contas, quem não fez é quem paga. E paga, paga, paga muito caro. Conheço histórias que não foram por acaso. Sem explicação, mais um caso arquivado. Tem treta nessa fita, eu tô ligado. Agora não adianta dar uma de coitado. Não gosto de ver ninguém nesse estado, mas a justiça divina é quem traz o resultado. Pelo pique do maluco vai subir. Não subiu até agora, ele sorri. Engatilha o revólver, as balas sapecadas. E era isso que ele curtia, aquele som que ensurdecia. O barulho ecoava. Morreu mais um, mas isso nem o afetava, nem o desestimulava. Sua certeza é que era independente e dizia, tô vivendo livremente. Mas na verdade ele era dependente e não tava vivendo livremente. Era preso pelo vício do crack. Uma péssima viagem. Andava pelas ruas sem eira nem beira, com cachimbo na mão e fazendo asneiras. Aos poucos então o que aconteceu? A mina que o amava já o esqueceu. Preso numa cela, vendo o sol nascer quadrado. Eu deixo a esse mano um forte abraço. Espero que se recupere, pois a cadeia é o inferno e o crack é uma peste. Cuidado, mano, tome cuidado, pois qualquer sujeito pode cair. É um poço sem fundo, um beco escuro sem porta pra abrir. É difícil fugir. E o garoto perdido. Perdido. E o garoto perdido.